como vai, mano? É só mais um, dois, três. Um, dois, três anos pra sair daqui. Pra perto do meu povo, não fujo desse jogo. Abrigo de bandido, vai vendo, é só perigo. Na fita eu sou ladrão, agora o juiz. Eu só queria ser feliz e como vai, mano? Entendeu na visita? Se liga nessa lista, é só mais um, dois, três. Anos pra sair, muitos já se foram, poucos estão bem. Na viagem for além, é ruim de existir. Era uma vez a vida aqui, traz uma serra, eu vou me jogar. Tem um pilantra querendo me furar. Tô com saudades da minha mãe, se pá do meu chegado, até do baseado. Sem pressa, meu irmão, já foram 9 anos, agora faltam 3. Espere sua vez. Além do mais, o maninho cagueta da área se foi, pisou na área. O tiro é de verdade, a guerra também, faça seu refém. Como vai, mano? E como vai, mano? É só mais um, dois, três. Um, dois, três anos pra sair daqui. Como vai, mano? E como vai, mano? É só mais um, dois, três. Um, dois, três anos pra sair daqui. Se liga, é quarta-feira, a carta do irmão chegou na quebrada, suja de sangue, mutila na prisão. Some 3 mais 3, agora já são 6 anos pra cumprir. O governo só sorri, transforma o cara quieto no louco enfurecido, querendo matar. Sem bíblia eu falei, só o crime na mão. Se joga ladrão, se joga ladrão. Eu firmo essa carta 2 dias sem dormir. Era uma vez a vida aqui. Mano, mano, mano, não vá de engano. Ser detento é foda, não cai de embalo. Não morra assim, acorde dessa porra. Olhe pra mim, não é bala de festim. O pesadelo é real, cara. Todos têm escolha, inclusive você. Assalto é perigoso e divertido. Pare de ouvido. A quem tá preso 9 anos e não foi de engano. Como vai, mano? Como vai, mano? É só mais um, dois, três. Um, dois, três anos pra sair daqui. Como vai, mano? Como vai, mano? É só mais um, dois, três. Um, dois, três anos pra sair daqui. Eu sou ZR, tô legal. Levar tiro é natural. Detesta PM, odeia civil. Na quebrada escura, se pá nem me viu. Soldados do inferno, muita grade lá dentro. Richeito e detento, vai vendo, já tô na altura. É muita loucura, não sinto meu pé. Já sei qual que é. Prêmios de gambé, o que virou nosso mano. Dizem que foi fuga, sei lá. Ruim de escapar, bem fácil de morrer. Eu chamo o tempo pra proceder. Eu tô legal de novela, tem uns cu rebolando na cena. Tipo bicha de arena, se passa tá ligado. A puta loira e seu rico ordenado. Nada a ver com o favelado que nasce na quebrada e morre por ela. Toma tiro e tenta ser feliz. Mano, me diz e pá. O crime é caixão, morou meu irmão. Rouba playboy, você já sabe. A polícia vem em cima e dita sua lei e transforma em finado. Zoa seu passado, vai vendo. A sua cabeça é só um prêmio. Como vai, mano? E como vai, mano? É só mais um, dois, três. Um, dois, três anos pra sair daqui. Como vai, mano? E como vai, mano? É só mais um, dois, três. Um, dois, três anos pra sair daqui. Como vai, mano? E como vai, mano? É só mais um, dois, três. Um, dois, três anos pra sair daqui.